desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E vai dançando, vai quebrando. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E o quê? Direita também! Aquele abraço do Patrese por aqui! Oh! Minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro por me entregar. Eita porra! Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Oh! E agora? Mas você me visita toda noite. Fala da Ivinho Pitbull! O Devinho, olha o Tamar. Fala, Devinho. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo. Eu vou me entregar. Desculpe o meu coração. Pra pensar que tudo DJ Patrese. Vai virando. Eu vou te assumir. Consigo crer que tudo acabou. Nós também da Cidade Velha. Tô aqui com a gente, um abraço. Se não feliz, não consigo crer que a história terminou. Porque sem você eu vivo sem amor. Olha o burra, só de burra. Viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim Atenção, garçom gordo. Então, chega aqui com o Deco e com o Ricardo Rios também. Cadê o Ricardo, rapaz? Do Rio está na área. Como ele agora mesmo. Foi bom te amar, não consigo aqui, ó. Esquecer os beijos seus. Ezequias é bem. O Eduardo Lobo. O Max também, um abraço. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Vambora, vai. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. O quê? Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Olha lá de venenada! Ei, Lodi! Aquele amor que eu tinha pra você. O charme e a simpatia que consagraram ela. O Raul já. Volta pra mim, tô com saudades. E o transporte e navegação amo, amo. Frota Leão. não, rapaz. Tá com a gente aqui, ó. Cuidado com essa erótica metade. E o quê? Vai virando. bagulho, papai. Bola pra cima. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. O Cristiano Gidal e a galera do Arapari. É verdade, galera do cartão, bagulho doido. Cadê o Crocobit, rapaz? E aí, Crocobit? Tá na área, garoto. E segura, vai. Enquanto isso, a gente vai na manha. Bem light, bem na moral. Daqui a pouquinho de DJ Guga também aí no palco central, aqui do Palmeiras. Vai detonar tudo. Enquanto isso, bem light, bora. Tem um show do animal também. Segura. E aí, Belisca? Patrese. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E é pra detonar! É desse jeito! Forte, forte, ao teu lado agora eu sou feliz. Sequência é o bar. Acessórios, né? Do Arapari, tá comigo, um abraço. Meu parceiro Devinho Pitbull. Eu já sou esposo da Mara também. Aqui ao lado, só de boa, curtindo o gigante. E aí, Ricardo Rios, e aí, Lorena? Bora, Deco! Tá comigo? Mas que não sou mais aquela que rouba seu beijo. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, pois você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, nunca esqueça o meu nome. Vindalinha, Vindalinha, Vindalinha, Vindalinha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora que me esqueça, me esqueça. no baile do Patece. Agora! Parece que você saiu de um sonho. E essa carinha, hein? Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal. Da solidão. Dali, Igor! Meu herói. Só na manha também. Curtindo o croco no palmeiraço. Meu parceiro Igor. Na manha, na manha. Diz pro meu coração. Tá ali, amor, fé. Herói. E aí, irmão? Pra cima! Já, já, Jay Guga pra detonar tudo. Aqui no palco do Palmeiraço. E aí? Volta o filme, me deixa. Vou sonhar, vou sonhar. Até a gente acontecer. Vamos lá! Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, vai! Maria, olha a Maria. E aí, Lorinha? Maria do Megazord. Segura. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Para aí, Telô. O bigodinho. Adriano Park também. E a empresária Carla. Tá tudo aqui, ó. Verdade. O Edgar Moff, amigo particular do Patrese. Tamo junto, Edgar. Edgar Moff, da Edicel. Vem dar o grau no celular do Patrese. Toma! Tá bem batido! E toma na batida, na batida, na batida. E toma no batidão. Toma no batidão. Toma no batidão. E quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. 3, 2, direito. Aí, caraquinha. Essa distância me deixa louco. O Maia, o Romário. É a distância que e o Murilo. Chorar. Estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar. É marcante, bora. O seu nome eu chamo toda noite. Eu preciso encontrar você. Sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto Vamos junto e me jurar também. Fala, mascote! Segura! Problemático de nós dois. E aí? Como dói a espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura. O Neto Braga também. Ele, Adame. O Rafael. A Matinha tá na área. E aí? Pará. DJ Patrese! Já, já tem Guga! Enquanto isso, a mulherada vai quebrar! E vai quebrar! E vai quebrar! Um, dois, três! Vem, vem, vem! mexer aqui. Bota lá de patora. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra torar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra torar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra torar. O WM me chama Lama e as gêmeas. Olha o burro namorando, mano. Cedo. Lá no chão. Vai, passa, risa. Eu lá no chão. Vai, para, vai, para, vai, para, para, para, vai, para, para, vai morrer pra lá, vai, bebê. Vai, WM, bebê, eu tô bonitinha. Quebra tudo! Renova, cê bruxa. Essa é bruxa, não é cê bruxa, não. Mais uma, uma. Família, tudo certo? Tá aqui presente com a gente também, um abraço! E aí, Bill? Vamos lá, garoto! Quem veio com seu óculos escuro aí? Quem vai ficar com o gigante até o dia amanhecer aí? Família União também, amigo, Chicão, o Thiago Bocão, e a sua primeira dama também. E aí, tio Louro? Vamos lá! Acende tudo, acende tudo. Ah, tá faltando gente, tá faltando gente, tá faltando gente, Salvador, acende tudo, acende! Acende tudo! Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. O bumbum dessa negona. Agora! O Railson Dantas também. Tá aqui com a gente no Palmeiraço, no Cromo. Também tá perto da linha. Quando escuto o pagodão, elas não se dão. Bota o bumbo dela no paredão. Bota o bumbo dela no agora, verdão, pai. Bota o bumbo dela no paredão. Deixa eu ver, meu. E aí? Bota o bumbo dela no paredão. Bota o bumbo dela no paredão. Bota o bumbo dela no paredão. Vigorão! Aumenta o som que ela gosta. Deixa na. Pra chamar tocando assim na manha. E daqui a pouquinho tem DJ Guga pra detonar tudo aí no palco central. E do Palmeiras. Um, dois, três, vai! Bota o bumbo dela no paredão. Bota o bumbo dela no paredão. Bota o bumbo dela no paredão. Mexeu, tremeu. Alô, garçom, gordo. Então chega com a Renata aí rapidinho. Aí no camarote. Alô, garçom, gordo. We'll be right back. Bora, gordo de caçado. Dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. Michel primeiro. Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. Aumenta o som, neguinha. Aumenta o som que ela gosta, deixa na altura dela. Só assim ela se toma pra chamar a amiga dela, Gabriela Jaqueline. DJ pra trazer. Vem mais romântico aí. Vem Macedo. Pra se falar de amor, tem que coisar. Segura. Eu já vivi um amor e posso falar. Pra dançar, vai. Tudo que eu quero é me. E aí, fortíssimo Júnior da Pedreira. Aquele abraço aqui do Patrese, meu irmão. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Sentimento. Mentiu, me usou e não quer mais. A batida. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Vai, vai, vai. DJ Patrese, o top DJ do Pará. É o baile do Patrese. Patrese. Lá vem! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Vamos. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Olha a bicha, Thiago. A gente é tão superficial, acha que é normal. Hoje tem um areia, e se não quer me ver. Olha o bigodinho, mais 50. Entender. Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar por quê. E aí, Tamara? Devine Pitbull, você vai aguardar, meu irmão. Tá aqui com a gente também, curtindo o Croco. Bora, Biela. E aí, lá de Venenada? Tá na retaguarda também, um abraço. DJ Nini. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Radio. E de me declarar pra você, te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul. Uma brisa. Mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser. Bora. Todo o meu amor. Unidade move do ET. Chama atenção aí da nossa equipe de segurança. Bora organizar. Dá um chega aqui, atrás do animal, viu? Nosso diretor aqui do nosso equipe de segurança. Bora dar um chega aqui atrás do animal. Só pra gente deixar na ordem, organizar, deixar bacana, viu? Amor, amor, amor. Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem já o Guga aí no palco pra saco de tudo, Palmeiras. Bora, Pardal. Procurando por alguém que me dê. Esse pouco só é tese. Mas sinto que você não quer. Pegou um baldinho, tá cansado de como eu quero você. E pra onde nós. É meu parceiro Pardal, meu irmão. Vejo em todo lugar. Foi em São Paulo dar uma volta. Toda noite choro. Pardal tava lá recebendo a gente. Vamos nessa, vamos lá. Vai, Igor. É nós, irmão. Do parceiro Cláudio também, da galera do Jurunas, tá aqui presente com a gente. Um abraço do Patrese, do Marlon Beach e toda a galera do Crocodilo. É nóis! Eu sinto que você não quer, tem medo de se entregar, como eu quero você. Sérgio Leones, me abandona, Sérgio. Em todo lugar, descobre, vai ver. Toda noite choro, desejo tanto de mudar. É sim, ei, oi, vem! Quem gosta é o Ricardo Rios. Bora, Lorena! Já, já tem DJ Guga! Precipitar, dizer palavras vazias demais. Penso emoção de ser o seu pensar. Não vale a pena ser se calar. Obrigado, irmãozinho. O nosso empresário Lauro também. Lá do Lava Jato exclusivo pro Picar. Pera aí, feio. Bora dar uma geral aí pra rapaziada de Google. Vamos nessa.